Game Track Podcast. Estamos começando mais uma edição do Game Track e vamos aos nossos... começando o primeiro Game Track do ano! Olha que legal, hein? Olha que bacanudo! E vamos aqui à edição número 60, né? Porra, 60 edições em Excel, quem diria? 60, Zabuza? Eu sento onde você quiser. Ó! Eu tô feliz, cara. Vamos lá, vamos pro nosso país. Você não tá feliz? Não, eu tô feliz pra caralho. Eu pensei que não tava feliz, hein? Ah, tá. É que eu falei pausa da vida. Não tô feliz! Vamos lá. Não tô feliz! Deixa eu falar, cara. Não! E vamos aos nossos participantes. Eu sou o Zabuzeta e hoje o Level Mais completa um ano, parabéns! Êêêê! Bota aquela musiquinha da Xuxa, parabéns! Parabéns! Parabéns. Eu sou eu! Vai lá! Oi, eu sou o Javan e eu não tenho uma frase pronta, mas parabéns pro Level Mais um ano, é nóis, a gente tá sempre aí! É nóis, fechou! É nóis, e eu tô super sem imaginação, mano! E aí galera, aqui é o Excel e Level Mais, e que aí, motherfucker! Motherfucker! Bom, estamos reunidos aqui para a primeira edição do Game Track, conforme o Excel já falou bem no início aqui. E a gente tá bem feliz, né? Primeira ever, né, Zabu? É a primeira ever. Ano, galera. Os outros esquecem, esse aqui é Game Track número 1, tá? S1, que é super especial, vamos lá. SE, no caso. É tipo a estrelinha, claro, galera. Se você ouvir, você fica invencível. Agora é a edição HD Remix, aliás. Segunda season do Level Mais agora. Olha só, boa. Mas já tá indo já pra 2 anos já. Nem sei quando o aniversário do Game Track, mas... Tá na metade. Não, mas eu tô falando. O Game Track tá indo pra Season 3 já. Ah, é verdade, é verdade. Plot twist. Mas, enfim, aproveitar aqui, já deixar um recadinho, né? Se você percebeu pelas nossas entradas, o Level Mais tá fazendo um ano de vida hoje, no dia da gravação, dia 7 de fevereiro. Lembrando, eu lembro até hoje, assim, como que foi o nosso esforço, meu e do Rubens, lá na Campus Fire, pra lançar esse site lindo que a gente tem aí, que é o Level Mais. E daí teve a perda do New Game, daí foi uma... Teve muita coisa. Você faz o New Game assim, ó, você vai me convencer, e daí você tem que fazer, sei lá, em uma semana. Daí a gente fez. Daí não adiantou nada. Cara, eu ainda lembro, eu ainda chego mais longe ainda, Zabuza. Eu lembro da gente sentado lá em casa no Rio discutindo como seria legal fundir o subcontrollers com o Melua X. Porque a gente falou, nossa, que legal, né? E a gente foi na BGS lá do Rio, né, que teve. E a ideia surgiu toda nessa casa, né? A gente sentado na mesa da cozinha comendo uma pizza falando sobre, cara. Foi genial, genial. Muito bom. E eu lá, tipo, médico, porra, não, eu vou, mas não conta isso pra ninguém, cara, porque não sei o que, eu... Cara, fucking secret, velho. E depois 50 meses de reunião às 2 horas da manhã, indo até cada reunião pra resolver as coisas. A gente fez reunião toda vez no Skype, até todo altas horas, dia, velho. Todo dia da semana. Ó, era pra ter vários nomes, né? Era pra ter, tipo, Falcon Punch, Rock Jump, um monte de coisa, né? Mortal Kombat, mano. Mortal Kombat, era pra ser o meu. Esse era o meu. Mas enfim, e aproveitar que a gente agradece a todos que acompanham o nosso trabalho até hoje. Se você tem um amiguinho que não conhece o Level Mais, apresente pra ele, né, cara? É muito simples. Fala aqui, ó, acessa aqui levelmais.com. É bem simples, ó, levelmais.com. Cara, se quer largar a mão de ser paia, ouve esse podcast. Ouve esse podcast, confira as colunas. Acesse o site. Acesse o site, caralho, entendeu? Tá ligado? Caralho, site aí, ó. Então, tem muitas opções pra você acompanhar. Você pode acompanhar os vídeos semanais, tem os podcasts agora que vai retornar nas suas periodicidades normais e também muitas coisas. E também aproveitar o pessoal que eu não tive como agradecer a respeito do segundo lugar que nós tivemos no Top Blog. Olha só, Top Blog. Academia profissional. Nos profissa, tá ligado? No Júri Popular, o povo votou na gente e ficamos em segundo lugar, né? A gente agradece muito o empenho de vocês, agradece muito mesmo, cara, porque a gente conseguiu ir. A gente falou. Cara, em um ano de blog a gente pegou segundo lugar, velho. Isso é uma gratificação que não tem como explicar. Agradecemos muito, sério. E aproveitando esse um ano e essa comemoração de segundo lugar no Top Blog, o Level Mais agora tem um grupo, um social club no Facebook. E aqui embaixo vai ter o link pra você. Você pode fazer um cartãozinho de sócio, você vai ter acesso a todas as nossas instalações, galera. Olha só. Uma mensalidade massa. Não, clica aqui, a gente tá lá fazendo um grupo fechado com discussões sobre games. Convide seus amigos também. A gente só tá colocando essa entrada pra você solicitar, mas é só de bonito mesmo, que mais pra frente vai ficar aberto pra todo mundo, mas é só pra dizer que é um social club, né? É só pra dizer que a gente é foda, sabe? Olha só, é foda, tem que pedir entrada, tá ligado? Só pra, tá ligado? É tipo, você tem que entrar com a RG falsa, tá ligado? Se você quiser entrar... É, tipo, tem idade mínima, porque senão a gente... Exatamente. Você pai, assim, e sei lá. E Excel, a gente também tem novidade no Game Track, cara, sobre os nossos formatos novos? Cara, verdade, a gente fez algumas alterações nesse final de ano contra ao formato do Game Track, pra tentar, tipo, tornar ele mais dinâmico, agradar mais a galera, diferenciar um pouco do formato padrão de podcast que o pessoal tá acostumado a escutar. Sim. E pra, tipo, querendo ou não, tornar uma coisa, assim, mais descontraída também, né? Que sempre foi a nossa intenção com o Game Track. Uhum. A gente acabou meio que, digamos assim, sempre se prendendo a muita informação e pouca música, né? E também os episódios acabam tomando muito tempo pra quem edita, no caso, tipo, eu e, às vezes, o Excel. E como vocês perceberam, me seguindo no Facebook ou no Twitter, eu tô com projetos de eventos em Curitiba, então isso vai tomar um tempo legal pra mim, e eu resolvi dar uma lightada, entre aspas, olha só, lightada, na parte do formato do Game Track, né, ainda vai se manter na periodicidade quinzenal, sendo assim, então eu vou explicar pra vocês, então decorem, pega suas cadernetinhas aí, e suas canetas. Eu nem lembro o que falava. Suas cadernetas e agendinhas. Tá? Pega suas cadernetas e agendinhas. E anota aí, cara, então a gente vai ter assim, ó, um programa igual o de hoje, que vai ser um episódio light, vai ser um episódio sem e-mails, todos os episódios de número par vai ser sem e-mail, apenas 100 e-mails, entendeu? Se você mandar os 100 primeiros e-mails, a gente vai ler. O resto a gente não vai. A gente não vai fazer leitura de e-mails nele. Vai ser um programa corrido. E a discussão dele vai ser. Mais esteira, sabe? Esteira, galera, gravando. E vai ter somente a discussão a partir dos comentários, né? E na outra semana, na outra quinzena, vai ter um episódio que é bem parecido com o que a gente já tinha antes. Só que a discussão é um pouco mais feliz, digamos assim, que é o que a gente chama de episódio hardcore, que vai ter os e-mails, só que os e-mails referente ao último programa hardcore. Então, o e-mail de um mês atrás, entendeu? Então, a gente vai ter e-mails, esse feedback só dos programas que a gente tem hardcore. Porque os programas lights vai ser o quê? O que a gente tá jogando, playlist especial, essas coisas bonitas. Ah, hoje vai ser a playlist especial do Javan. O Javan vai tocar música, tipo, durante 30 minutos aqui. Tipo, como se fosse um DJ de uma rádio, por exemplo, entendeu? Então, vai ser assim, vai ser esse formato do episódio light. E o hardcore vai ser assim, a gente falando sobre o jogo, falando sobre história, falando o que a gente acha do jogo. E daquele formato que a gente já tinha, falando sobre compositores, falando sobre um monte de coisa, né? Então é que a gente vai seguir aqui daqui pra frente com o Game Track, né? Exatamente. Genial, galera? Genial. Então, porque assim, ó, vai tomar tempo uma vez por mês só. Não, o outro episódio quinzenal lá, o Light lá, é muito suspeito, tá? Não precisa e-mail, não precisa de complicações, é tudo alegria, pizza, cerveja, etc. Vamos lá. Eu nem tomo cerveja. Pizza não, velho, pra gente, senão a gente vai engordar, até que final do ano a gente virou bolinhas aí, não dá. Tem que pegar muitas gactas, né? Opa. É isso aí, falando, nossa. Aí, vamos lá, foda-se, vamos começar o podcast de fato aqui, aproveitando que eu nem conversei com vocês a respeito de como foi o final de ano de vocês, foi tudo genial, foi tudo tranquilo. Cara, foi uma delícia. Foi uma delícia, né? Foi uma delícia. E pra você, Javan? Foi de boa, cara. Eu acho que tudo que o Thiago fez foi mais ou menos juntos, assim. É o que vocês fizeram juntos, né? Vocês fizeram A gente foi na casa de um amigo nosso, tipo, com uma galera, assim, nova, que a gente não conversa tanto e tal, e terminou sendo legal pra caralho, sabe? Foi gente... Exatamente, foi bem engraçado. Teve a teoria da borboleta, que foi muito engraçado. Mas... Mas em relação aos jogos, Javan, o que você jogou nessas férias do Game Track, no, digamos, level mais, assim? Olha, essas férias... Eu joguei até que bastante coisa, pensei que ia jogar pouco, acabei jogando bastante, eu joguei jogos como... Cara, no começo das férias, eu acho que eu comecei a jogar com Play na PSN, não vou lembrar qual que é, mas eu joguei PlayStation All Stars Battle Royale, que a gente comprou em galera. Eu joguei muito Crash Team Racing. Ah, eu vi pelas fotos vocês no Instagram. A gente zoou bastante jogando esse jogo. Eu joguei Dark Souls, joguei Darksiders 2, joguei Tekken Tag Tournament 2, que eu não tinha jogado. Joguei Street Fighter Cross Tekken, que voltou agora com um novo patch. Tá o patch corrigiu bastante coisa mesmo? Nossa, tá um jogo muito melhor de se jogar. Olha só. São detalhes, mas revolucionou o jogo. Basicamente é um jogo novo agora. Que bom. E o jogo que eu acho que mais valeu nessas férias, que foi todos os Metal Gears em geral que eu joguei, na realidade, porque eu tinha enrolado um pouco pra terminar Metal Gear 4. Eu terminei Metal Gear 4, fiquei no hype da demo de Metal Gear Rising Revengeance, e então eu consegui achar azar do Metal Gear Collection. Eu falei, pode ser uma boa ideia jogar, e cara, é Metal Gear. Nossa, cara. É, e do jogo que eu basicamente tô mais jogando essas férias é Metal Gear, é Metal Gear Solid Gear Collection. Sim. O que é muito bom quando você encontra uma parada assim que expande o que você, tipo, gosta de uma série assim, de jogos, né, cara? É muito demais, bom. Cara. É o que eu quero, que eu queria que acontecesse com Kingdom Hearts e provavelmente vai acontecer. Eu tô muito feliz com isso. E eu acho legal, porque revive o jogo, dá chance pra pessoas que não jogaram, sabe? Tipo, que não viveram a época pra poder jogar. Você, por exemplo, jogou Shadow of the Colossus mais tarde, não jogou? Cheguei bem mais tarde, quando tava com o PS3 ainda, antes de vender ele. É bom, assim, eu também eu valorizo essa parada, assim, de fazer o HD, tipo, Okami, né, que fez tudo isso aí. É, o Okami também. O negócio de HD, assim, ele... Se eu tivesse com o PS3, eu jogaria o Okami, mas, tipo, é só pelo fato de ter o console que teria essa disponibilidade, mas eu, no geral, assim, não procuraria. Eles colocam HD, mas você acaba, digamos, tipo, cognitivamente forçando a galera a jogar a parada ali, né? Zerar o Okami, eu não tive a capacidade de zerar o Okami, tipo, é um jogo muito foda que eu deveria. Mas é que ele não é hack slash? Não, basicamente é. Não, ele é Zelda-like, ele é bem diferente de hack slash, porque ele tem o baixo fechado e tal. É um jogo longo, com uma Zelda você tem que visitar, tipo, muitas vezes nos lugares. Cara, esse jogo não sei por que não me agrada. Eu gostaria muito de jogar jogo assim, tipo, de você ter que ir num lugar e voltar, e não consigo, cara. Sei lá o que tem comigo. Você jogou Darksiders 2? Não joguei, nem o 1 não terminei, eu parei lá naquela... A Tiamat lá? Eu acho que você pode pular algum, não sei. Porque eu só joguei duas férias e achei bem, bem diferente do que é, né? Normalmente, eu achava que era um, que eu pensei que não ia gostar, eu adorei. Não adorei, mas gostei bastante, assim. É divertido, se divertiu, né? Sim. E daí o Okami, o problema do Okami é que, cara, ele parece que vai acabar 1 milhão de vezes o jogo dele. É foda o jogo assim, né? Tipo, nossa, vai acabar aqui. Não acaba. Tem muito filme que faz isso também, deixa a gente puto. Nossa, isso aí em mídia de filme, cara, é toda hora, né? Mas, cara, Metal Gear, você tipo, eu queria perguntar assim, ó. O pessoal falou que, por exemplo, o HD do Devil May Cry, ele ficou um pouquinho renderizado, só que a parte de cutscene ficou a cutscene em PlayStation 2. O Metal Gear também tem essa parada? Não. Por causa que, assim, as cutscenes do... Na verdade, as cutscenes do Devil May Cry, aonde eu tenho um lembro, é tudo com a engine do jogo mesmo. Não tem, assim, outro gráfico, não é CG. Mas as do Metal Gear, sim, é direto, sabe? É in-game. Ah, in-game então, é legal. Então, ele não muda nada, assim. O jogo não para, por exemplo. A tela escurece, daí, tipo, você vê que é mesma coisa, os mesmos gráficos HD, mesma textura, as mesmas texturas HD, tudo que você tá fazendo no jogo. A qualidade do HD é muito boa, sabe? Ele corrigiu, tipo, os primeiros jogos, assim, eu não, por exemplo, o 2, assim, eu não vi tanta diferença, porque fazia muito tempo que eu não jogava o 2. Então, pra mim, quando eu vi o 2, eu falei, nossa, é o 2 bonito. Sim. É uma moto muito louca aí atrás. Ô, Javan, desliga a televisão, para de jogar enquanto grava, cara. Não vai jogar Moto Race aí, caralho. Moto Race, foda. Mas, como eu tava falando, você não sente diferença, sabe? Você fica, tipo, você aceita muito bem o gráfico, você não fica falando, nossa, não. isso aqui é ruim, não, você aceita, você fala, você vê que é piorzinho, mas, tá bonito ainda, tá colorido, essas coisas. Isso aí, cara, essa parada de gráfico, assim, ó, tipo, quando você gosta da parada, o gráfico é o que menos importa, mas é aquela sensação de você tá jogando aquela franquia, você tá participando daquela história de novo, vendo aqueles personagens, né, então você acaba, o gráfico tá um pouquinho ruim, ok, mas isso não faz não estraga o jogo. Tem gente que gosta de Premonition, que é um jogo que tem um gráfico horrível, mas dizem que a história é, tipo, muito boa. E tem um monte de tipo, por exemplo, um dos jogos que eu vou falar aqui, que é o Lego Senhor dos Anéis, ele, no começo, cara, você acha tudo estranho os personagens ali, mas no final, cara, você tá muito feliz, assim, com a galera, tá ligado? Mas é igual o Lego Star Wars, né? Tipo, você no começo, estranho. Nossa, olha que estranho essa galera andando tudo errado aqui. Tudo idiota, e daí muito bom. Você jogou o Metal Gear, e provavelmente o que você, tipo, gosta também de Metal Gear é a trilha sonora, né? Não querendo se forçar isso, você falar isso, mas a trilha sonora de Metal Gear, cara, é foda. Eu tenho elas salvas aqui. Ela é muito foda. Eu quando jogo Metal Gear, eu joguei no retrasado, joguei Metal Gear 1 de novo. Eu lembro que eu ficava com as músicas, tipo, qualquer música de encontro, música de batalha, você fica com elas na cabeça. Você não consegue esquecer elas. Por exemplo, exemplo, você joga um jogo, Darksiders, por exemplo, ele é um jogo que eu joguei que ele tem a trilha sonora muito bonita, é tudo muito orquestrado, tudo muito belo, é só que eu não fico com nenhuma das músicas na cabeça. Eu não sei, eu acho meio tipo, obrigação do jogo, um jogo que eu jogo, fazer as músicas ficarem na minha cabeça, porque sei lá, né? Eu não sei. É que depende do jogo. Tem jogo assim que depende do nível de epicness nele, né? Que você mescla com trilha sonora, com a jogabilidade, com a história acontecendo ali. Só que o Juninho, acho que até o Juninho do Vilão de Beast já participou aqui, né? Uh-huh. Ele falou assim que a trilha sonora faz certa quando você não repara, tipo, você não lembra dela. Tipo, não é. Não, você não lembra. Tipo, ela é tão ambientada, tipo, tão presente lá, que você, ok, tipo, é tão natural. Ela tá tão inserida no jogo que, tipo, se torna uma coisa só e você não consegue diferenciar a trilha do jogo, né? Sim. É, você não lembra dela, não, faz muito sentido. Mas eu acredito que Metal Gear ainda faz bem, mesmo você decorando ela, sei lá, porque você não decora. Você fica com ela na cabeça, eu quando tô jogando, pelo menos o Metal Gear 3, ele tem muito isso. Que quando você tá jogando, e daí as músicas começam a tocar, e você, tipo, começa a parecer se sentir melhor no jogo, você se ajeita na cadeira. Então, agora começou essa música aqui, música foda, e eu quero matar esse boss aqui, sabe? É, isso é bom, porque eles vão te ensinando, dizendo assim, ó, agora quando eu toco essa música, você vai ficar alerta, porque na primeira vez que você toca essa música, você tem que se fuder um monte, agora você já se ajeita, já pega aquele copo d'água, assim, opa, tá na hora, né? O Metal Gear, ele te assusta muito, cara. Toda vez que eu passo uma Claymore que eu não tava vendo, assim, que elas já, tipo, ficam escondidas, né? E daí você tem que passar arrastando. Uhum. E você tem que ficar esperto pra usar o radar que mostra, né? Enfim. E daí se você não usar, você tá andando de boa e BUM! Você leva um susto muito grande. Ah, sim. A parte, tipo, de música é igual, tipo, cena, filme, assim, tipo, se você reparar, filme tem muito esquema de altos e baixos em trilha sonora, né? Sim, mas... não, e Metal Gear, a música de ela é super... Ok. Para essa música, eu vou para. Eu quero ficar sozinho agora. Sim. É que ele faz contraste com o jogo, é verdade, com a temática da espionagem, tipo, stealth, etc, né? Mas qual seria a sua música que você escolheu pra hoje? A música que eu escolhi mesmo, eu tava entre a música de encontro do Metal Gear 2, apenas a parte do Raiden, que é, ela é bem icônica, ela é meio diferente das outras, mas eu vou pegar mesmo a música da batalha contra The Boss no final do Metal Gear 3, que é na verdade o tema do, é o tema do Metal Gear 3, a música de abertura, aquela que fez uma grande homenagem pra Zelda 7, só que ela é mais épica, mais lenta, como se fosse de uma batalha mesmo, e o jeito que você tá na luta, e ela começa, ela vai devagarzinho, ela vai entrando na música, e depois você começa a reconhecer que a música tema, você fica bem animado. É muito legal. Bom. A música que eu escolhi vai ser bem essa. Vai ser... Na verdade, o nome da música é Snake Eater, né? Só que Snake é a versão... versão contra o boss, né? Porque tem várias versões. É a versão contra a The Boss. Então, pau na caixa? Pau na caixa, tô ok. Então, pau na caixa, vamos lá. We'll be right back. darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart. But you're so supreme. Tree frog, it's ordeal, the trial to survive for the day. Caro. Eu! Em contraste ao que o Javão jogou, você não foi pros consoles, né, dessa vez? Não, cara, meu final de ano terminou se mostrando diferente nesse sentido. Eu não... Os contatos que eu tive de console foram as vezes que o pessoal se reuniu pra jogar videogame apenas. Na casa do Javão, na casa dos amigos de Cascão, exatamente, né? Mas o meu final de ano foi centrado no celular, cara. Eu... Mobile experience. Exatamente, eu fui totalmente casual gamer. Terminei me assumindo mais casual gamer do que eu achei até que eu era. Mas isso eu já falei pra você antes da gravação. É uma questão de necessidade. Também, cara, mas eu descobri que é um lado que eu aprecio bastante. Eu não precisava ter um compromisso tão grande assim com o jogo, sabe? E então, basicamente, eu joguei no iPhone durante esse período de férias. Inclusive, estou jogando durante a gravação. Filho da puta mesmo. Ô, cara, tem que mandar construir minhas coisas aqui. Eu joguei muita coisa no iPhone esse ano. Eu joguei em homenagem ao jogo, ao filme Wreck-It Ralph. Eu joguei o Pixie Felix Jr. Inclusive, ele se mostra um jogo até relativamente desafiante para os últimos estágios, que começam a ter um pouco mais de dificuldade. Acredito que não deu tempo para assistir esse filme ainda, cara. Cara, eu assisti duas vezes no cinema já. Eu quero muito assistir. Esse foi involuntário. Eu não assisti duas vezes que eu queria assistir. É interessante, tem bastante easter egg também, mas é, para quem gosta de videogame, compensa aí pelo menos uma vez assistir ter a experiência. Você se emociona vendo o... Falar que assim, tipo, é uma história ok, mas você ganha pelas referências, né? Exatamente. E assim, as referências não se limitam a personagens e até a terminologia que eles usam se referindo a algumas situações em específico remetem a alguns jogos e isso é muito bacana, sabe? Ah, isso é tesão. Então, eu joguei também, fora isso, Fruit Ninja, que qualquer um que tem mobile já jogou e é super divertido. Eu tenho mobile e nunca joguei essa parada. Tipo, não acho graça. Ah, Fruit Ninja é muito legal, velho. É muito divertido. Cara, deve ser uma vergonha ler você jogar isso no Kinect, né? Ah, com certeza. Eu joguei, em recomendação do Michel, nesses últimos dias, eu joguei Shadow Era. Eu baixei e ainda nem joguei, cara. É um card game, como o próprio Michel falou, relembra um pouco o World of Warcraft card game. É bem interessante, bem bacaninha. Eu gostei bem do, simples eu, de jogar. Pra falar que não joguei, eu fiz uns 3 turnos. Aí eu gostei do sistema de, da mecânica dele, assim. Uhum. A mecânica eu achei interessante, eu só achei um pouco falho a engine do jogo, porque algumas vezes ela não reconhece o seu toque no... Ah, isso é, na uma, carta. É uma coisa mais sistemática do que do próprio jogo. É, mas enfim. E além disso, eu joguei Punch Quest, que é um jogo de hack and slash bem simplesinho. Você tem basicamente 2 comandos, que é o de socar pra frente ou pular. E quanto mais você soca pra frente, mais rápido o personagem anda. Eu tô torcendo pra você falar de Rayman. Não sei se você jogou Rayman. Rayman eu não joguei porque tinha que comprar e eu não tava com saco de comprar. Ah, tá. Porque o Lucas Brandes falou que adorou esse jogo, queria saber. Então, quem eu ouvi falar... Ele ganhou o jogo do ano. Sim, quem eu ouvi falar do jogo, ouvi muito bem. É, tem até essa referência do prêmio que vocês falaram. Só que eu não comprei ele ainda porque eu comprei a atualização do meu OS esse mês. Então, mês que vem, eu jogo ele. Baixei um joguinho chamado Arcade, que ele é bem simplesinho também, é um adventure. Você basicamente tem a movimentação normal de adventure, com um botão de pra frente, num lado o comando que é só pra frente, pra trás, e os 2 botões que é pulo e tiro. Bem simplesinho, alguns cenários fazem referência a Mario, outros a Contra, ele tem bastante referência a outros jogos, sabe? É um jogo bem basiquinho, muito divertido. É Tap Tap, que é um tipo de Guitar Hero pro iPhone, eu achei bem divertidinho. Uhum. Principalmente pela questão das músicas escolhidas por ele. Tem algumas músicas mais pop, mais hitzinhos, mas que são todas pra você comprar. E as que são free são muito músicas indies, músicas de bandas não tão conhecidas pra nós brasileiros, sabe? Sim. Descobri algumas bandas bacanas. É, até um é bom quando o jogo, cara, quando o jogo te apresenta umas bandas, vai lá procurar elas. É, depois eu descobri que alguns amigos meus conheciam as bandas, mas eu particularmente não conhecia. E, assim, quem não vai tão atrás assim, de alguns estilos de música, provavelmente também não conheceria. Que foi o caso de Imagine Dragons e Of Monsters and Men, que são duas bandas que hoje eu tô gostando pra caramba, tô ouvindo muito. E até então eu não conhecia. É, ou No Not The Stereo também foi o caso. Enfim. Diversas bandas, né? Uhum. E também o Clash of Clans, que é um jogo que é o que eu tô jogando, inclusive, quando a gente tá gravando, porque eu tenho que mandar construir as coisas. Ah, é tipo um Tribal War celular. É, exatamente. É tipo um Tribal... essa é a definição melhorzinha, assim. É um Tribal War celular. Aí você tem os clãs que você desenvolve, você vai... Você pode pedir auxílio aos clãs com tropas. E é bem bacaninha, assim, sabe? Você vai evoluindo aos poucos. Uhum. Com um diferencial que eu achei bacana, que é assim, eventualmente você vai ser atacado, né? O seu vilarejo vai ser atacado, mas seu vilarejo se reconstrói sozinho. Você só perde um pouco de recursos. Mas ele não consome recursos pra se reconstruir. Ele só rouba um pouco do seu armazenado. Só que assim, quando você tem um ataque, você tem perdas, você não, suas defesas não seguram, você automaticamente ganha um escudo por 14 horas. Porque ele, não... ele é multiplayer, sim? Ele é multiplayer. Aí assim, enquanto você tá online, você não pode ser atacado, né? Só quando você tá offline. Mas é a partir do momento que você sofre uma derrota, você ganha um escudo por 14 horas e nesse período você não pode ser atacado novamente. Deve ter maluco aí que deve ter, tipo, deixando o celular, tipo, toda hora ligado a parada, só pra não ser atacado. Eu não desconfio, eu não duvido disso, eu acho que é bem provável. Fala, Jean. Não, que na real não precisa nem ligar o celular, se você deixar o jogo em base, já vai sozinho. Ah, tá. Ele tá em tal, ele conta as horas. Tipo, mesmo com o jogo fora do jogo. Tá, repete porque o áudio tá bem ruim. Os abos são de deixar o celular com o jogo ligado direto pra você não poder ser atacado, porque você não é atacado quando você tá online. Entendi. Ah, tá. E assim, mas de vez em quando eu entro pra ver se terminou de como eu tinha deixado, porque demora umas horinhas. Mas bem bacana. Eu achei, assim, legal o tempo. Casual, porque eu não tô o tempo inteiro nele, né? É, sim, sim. E de música, de as músicas, tipo, normalmente são as músicas mais basiquinhas, mas a música do Shadow Era que você escolheu é maneira? Foi de Shadow Era, né? Sim. É, eu achei que eu tinha escolhido do Clash of Clans, ó. Sim, Shadow Era, acho que o Battle Theme, eu acho. A música do Shadow Era que eu escolhi de batalha comum dele, porque assim, ela é fantástica, cara. Eu achei que eles fizeram uma boa musical no jogo. A música te deixa bem imerso naquele mundo ali do Shadow Era, de você summonar os monstros, escolher a estratégia, decidir qual carta que você vai sacrificar da sua mão pra usar como energia. Tipo, eu achei ela bem envolvente, assim, e te deixa aquele clima mais tenso, assim, de nossa, cara, eu preciso me concentrar agora, sabe? Ele te dá aquela parada assim, ó, tipo, ó, presta atenção que você tá no meio do jogo, cara. Essa música aqui é pra fazer você pensar nisso. Exatamente. Eu gostei muito do arranjo musical dela. Uhum. Toca aí, então vamos lá. Pau na caixa. Pau na caixa. pesado. Eu, olha só que legal. Então, eu joguei bastante coisa nesse período aí, até porque antes de organizar o evento que eu fiz aqui em Curitiba, que foi a Hypecon, eu tive um período de férias e eu comprei um joguinho, até do qual eu vou falar a música aqui, que foi o Awesome Nauts. Cara, que jogo viciante. Ele é um MOBA, ele é um MOBA, MOBA 2D, 3x3, e ele é muito legal porque além da mecânica dele de plataforma, assim, que é em 2D, ele tem um sistema de você construir build a partir de itens, não como você joga, por exemplo, o WoW ou o LoL, o WoW não, perdão, o Dota e o LoL, né, que você vai comprando item na hora, né, ali você reserva os itens e depois você compra com um dinheiro que você vai capturando lá. E isso, cara, é muito legal. E eu fiz a galera comprar, fiz pelo menos umas 10 pessoas comprar, então eventualmente nesse período de férias a gente se reunia pra jogar de madrugada, cara, era tipo 3, 4 horas jogando direto isso aí, tanto que eu tô com 140 horas de jogo em menos de 2 meses. Quem me acompanhou, você vê lá direto, né? Bom, outro jogo que eu joguei e eu vou jogar de volta, até porque saiu uma atualização que me interessou jogar de volta, que foi o Assassin's Creed 3, que apesar do final dele ter sido um grande cocô, eu adorei jogar ele, cara. Adorei demais. Poxa, porque... Não, sério, eu adorei. Eu adorava entrar na floresta, esfolar os animais lá, matava o... caçar. Tipo, eu adorava, tipo, entrar em combate, subir nas árvores, cara. Eu achei genial a mecânica a partir da nova engine lá que eles fizeram. Tá muito maneira, sério. Eu me diverti muito. Não, sério, ficou muito gostoso. O jogo ficou muito bonito. A expressão facial dos personagens ficou legal. Ficou legal, assim, porque os personagens, quando vai... ia falar com você nos jogos antigos, eles faziam uns robôs, né? Agora eles têm expressão, cara, e é muito foda. O olho tá claro. O olho tá claro, você vê os caras, tipo, que aquela cara, tipo, quando você faz uma... quando acontece uma coisa constrangedora, você percebe que o cara tá com aquela cara constrangedora. Não quando, tipo, aqueles jogos assim, quando, tipo, o cara tá feliz, o cara só dá, ah, eu sou feliz, aí mostra aquela cara de, tipo, chapada, assim, né? Bom, o outro jogo que eu joguei aqui bastante também, nessas férias que eu fechei, foi Sleeping Dogs, gostei bastante. Não, não pensei que eu ia fechar um jogo de sandbox tão cedo, e Sleeping Dogs se fez tão bom que eu fiz isso tão rápido, cara, foi muito legal. Teve muita gente que considerou esse jogo, assim, tipo, o melhor jogo do ano passado, assim. Não, eu considerei muito legal mesmo, eu não considerei o melhor do ano, né, mas assim, eu considerei o melhor que eu já joguei de sandbox. Eu gosto muito do Vice City, gosto muito do Just Cause 2, mas ele tá de parabéns, porque ele tem uma história muito boa, né? A história dele é legal pra caralho. E a jogabilidade dele é muito legal. Tipo, você se diverte, o ambiente Hong Kong lá é foda pra caralho. E o que você achou dos DLCs dele? Ah, DLC, eu peguei o que o Gabriel, que é do New Game, chorou pra eu pegar, que foi aquele Drunk Fist lá. Só que nem testei ainda. Drunk o quê? É Drunk Fist, é aquela modalidade de Kung Fu lá que põe os bêbados. Que você vai aprendendo técnicas, né? E eu ainda nem cheguei a testar ela. Tipo, eu não peguei muita DLC, porque a DLC tem bastante, mas é coisa bem da Eidos, assim. Da Eidos, não, da Square. Você não se interessou em pegar aquela que é o campeonato de artes marciais? Não, não peguei. Sabe por quê? Tipo, o artes marciais, assim, depois de um tempo você meio que fala, ah, ok. É legal pra caramba. Mas não se compara, tipo, ao combate do Batman. Lembra bastante, mas o Batman, eu acho que o combate dele é melhor. Né? Total, eu concordo com o melhor. Sim, eu acho mais fluido, assim, eu acho muito mais legal. Outro jogo que eu joguei e eu tava no hype, e quando eu fui comprar, eu tava sem dinheiro e fiquei um tempinho até comprar ele, foi o Lego Senhor dos Anéis. Cara, eu que sou fã pra caralho da trilogia, eu me diverti horrores. Ele faz uma... Pra quem jogou os outros Legos, Star Wars, Batman... Faz jogos muito divertidos, né, sim, cara? Eles sabem como agradar o público que é fã e o público que simplesmente tá jogando porque é um jogo Lego. Sim, sim. E, cara, você se diverte em altas referências, tem interpretações diferentes pra situação, cara. Você dá risada toda hora. Eu chorei de rir um monte de vezes. E, sério, é muito bom, né? Além disso, eu tenho jogado outros jogos aqui, uns que eu voltei a jogar, outros que eu tô testando, que foi... O que eu tô voltando a jogar, que comecei esse mês, que foi o World of Warcraft. Eu voltei a jogar. Eu tava com saudade mesmo de jogar esse jogo e falei, não, tem que jogar. Fui lá, comprei o Mission of Pandaria e mais 6 meses lá, e agora tem 6 meses pra me internar nessa parada. Joguei um jogo que a galera ficou me zoando, mas eu adorei, que foi o Euro Truck Simulator, cara. Né, você gostou dessa porra, né? Eu vi você, seus vídeos, as coisas. Não, sério, eu adorei esse jogo, porque eu jogava um jogo chamado 18 Wells of Steel lá, que era um jogo de PlayStation 2 e PC das antigas, só que ele era muito bugado, assim. E esse jogo, cara, os caras fizeram, tipo, foi aprovado pelo Greenlight no Steam, né? E, cara, muito legal, muito bem feito, você passa por vários ambientes na Europa, passa por vários países. É só isso, você vai lá, pega uma carga, entrega em outro lugar, com dinheiro você vai comprando um caminhão, vai administrando sua transportadora, comprando locais e funcionários, etc. É aquele jogo bem de simulação, né? Uhum. eu joguei bastante, gostei bastante do Chivalry, Medieval Warfare. Gostei bastante mesmo. Aquele que é multiplayer de medieval. Sim, é FPS medieval lá. Cara, é muito legal, é bem legal, assim, você se diverte bastante, porque a mecânica dele é legal, o sistema de combo, tipo, digamos, de combo, assim, eu falo, que é os golpes dele, tipo, você tem golpe normal, que é tipo, como se fosse cortando o ar, estocada, overhead, é muito foda. E um que eu tenho que jogar, que eu, a princípio, eu meio que travei porque eu não gostei tanto, foi o The Cave, né? Eu peguei um pouco, mas ainda... Nossa, eu também achei... Bem médio, né? Mas eu tenho que ver, porque apesar disso, os personagens são legais, assim. O foda é o jogo que você tem que fazer movimentar 3 vezes o personagem. Não tem o co-op online, cara. Não tem co-op online. Que jogo de 2013 não tem co-op online, Javan? Tô ligado. Entendeu? Tô ligado. Tipo, cara, esse jogo é pra você jogar online com seus amigos e você não pode. Isso que é foda. Cara, acontece, velho. Você não pode ter tudo na vida. Sim. Enfim, né? Pois é. Mas assim, a música que eu vou falar aqui é de um jogo que eu falei já, que eu joguei pra caralho, o Awesome Nauts. E a trilha sonora dele, cara, eu tive que comprar, puta, eu escuto todo dia, escuto ela no celular, porque é foda demais. E a música que eu escolhi é a música tema do jogo. É foda, tesão pra caralho. Então, pau na caixa. Então, galera, como a gente comentou no início do cast, devido à mudança de formato, deixe seus comentários, seus e-mails, que nós daremos um jeito no cast especial a respeito de leitura de e-mails, não é, Zabzitan? Sim, sim. Na verdade, assim, dá pra gente fazer assim, o comentário a respeito do que a gente tá jogando, pode deixar o feedback, assim, ou a discussão, pode deixar nos comentários desse podcast. A gente quer meio que deixar os e-mails, mas você pode mandar e-mail, não dá nada, a gente adora receber e-mail. Mas a gente quer meio forçar mais a discussão da galera aqui através dos comentários, e os e-mails a gente quer meio que deixar dedicado pra programas especiais, né, que vai ser o próximo edição. Exatamente. Pois é, exatamente. Então, exatamente. Então é isso, galera. Então espero que vocês tenham gostado desse novo formato. A gente vai ficar por aqui. Então até daqui 15 dias. Confiram as outras novidades que a gente tem aqui no Level Mais, assim como as novidades do canal e muito mais, né? Então, abraços e até a próxima edição. Falou! Falou, galera! Até mais. Tchau, tchau.